126 cabides, e no guarda-roupa um grande espaço teu deixado. O que faço? Estou eu bem no meu canto, futuro levado meu, roubado. Oi! Vou negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique não, e se vá. Tô eu negociando com a solidão, só me cobre esse juro no final da autoestação, e se vá. Eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temia, suas roupas e minha alegria. Eu nem quis te ver de malas prontas, nós dois não mais existe, só ficaram 126 cabides. Esse é o Kimbo, Swing Virado Produções, Gabriel e Felipe, eu na Voz Bahia. Tô negociando com a solidão, tô tentando convencer que ela não fique não, e se vá. Eu negociando com a solidão, só me cobre esse juro no final da autoestação, e se faz.